andrecedesmoral.com.br. Sucesso! Nós marcamos de sair à noite, se amar demais. Versão nossa! Mas você não foi no encontro, isso meu bem não te faz. Bora rochar, vem! A rocha! Preferiu sair com as amigas, você vacilou. Mas você não podia, não podia fazer isso comigo, não. Não, escuta meu amor, uma chance eu te dei, você não deu valor, foi o nosso fim. É começar de novo com outro amor. E aí? Já deu pra mim, já deu pra mim. É começar de novo. Canta assim, ó. Canta assim. Nós marcamos de sair à noite, se amar demais. Mas você não foi no encontro, isso meu bem não te faz. Vem cantar assim, ó. Preferiu sair com as amigas, você vacilou. Nando Rony, meu maestro. Mas você não podia fazer isso comigo, não. Não, escuta meu amor, uma chance eu te dei, você não deu. Eu já sei que eu vou engolir o choro, recomeçar de novo com outro amor. Escuta meu amor. André Cedes, o moral de Ibicoara. Foi o nosso fim. Já deu pra mim, já deu pra mim, já deu. É começar de novo. Pra mim.